inimigas, a semelhança aproximou e as cresceram amigas. O patriotismo provocou guerra entre nações, e as minhas mágoas viraram linhas de canções. A intolerância fez o ódio fortificar de forma latente. O preconceito só reforça isso consequentemente. A aceitação do difícil se torna frágil, mas é preciso ser forte, é preciso ser ágil. Não abaixar a cabeça e nem se deixar influenciar pela mediocridade que é comum se encontrar. Mentes e ideias opostas, mas com algo em comum. São todos seres humanos, todos nós, cada um tem algo de bom para oferecer à coletividade. Tem que se manter firme para cumprir a atividade, semear o que é do bem, longe da maldade. Chega de tanto conflito, mudaremos a realidade. Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência? Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência? Condicionar que a felicidade é o mesmo de ter dinheiro, influenciando a ter bens materiais desnecessários, reduzindo você pelo que tem e não pelo que é, vendendo lugar no céu e lucrando com sua fé. Essa é a falsa liberdade por muitos defendida, liberdade de consumo? Grande merda! Podres escondidos para o fim do questionamento. Infelizmente isso acontece, é só lamento. Vivendo nessa dialética de riqueza e pobreza, entre as pessoas na ralé e outras na nobreza. Castelos e barracos, asfaltos e buracos, lama do lixo nos lindos luxos mesquinhos. Tabus são criados de acordo com interesses sociais, te fazem ter medo de suas vontades e ideais. Controlam sua vida pelo que acreditam ser normal. Pessoas têm opiniões e cabeças que pensam igual. Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência? Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência? Nosso planeta está doente e pede ajuda. As pessoas estão surdas, cegas, mudas. Não escutam o seu choro que pede por socorro. Bati o vento no meu cabelo como sussurro. Como os grafiteiros que desenham no muro, passando seus sentimentos que são puros. Leve de volta do mundo onde caí. Me sinto uma intrusa, acho que não sou daqui. Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência? Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência? Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência? Atitudes drásticas seriam a única solução? Um pouco de tolerância inverte a situação? Até quando agir com a nossa velha ignorância? Até onde ir com a nossa nova incoerência?